right. Right. Sem love, mas hoje eu sei o quanto errei. Loiras e pretas eu pilhei, brancas e muletas foste gay. Pois eu confundia o desejo e o amor. Mas hoje eu sei o quanto errei. Loiras e pretas eu bilhei. Brancas e mulatas custo gay. Right, come on. Come on. Baby, eu confesso que pretas ou mulatas amo. Loiras daqui, pretas dali. Tudo que é bom sempre amo. Damas e damas eu feri. Mas com coisas não me di. Ouve conselhos da family. Por teimoso me não vi. Eu não queria saber de si. Eu te causava estresse. Eu não queria saber de você. Te humilhei, do me nem reconheço. O sacanagem foi do